Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar. Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da... Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Ouça como se prevenir contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O cuidado com a Aedes é muito importante. Faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o acesso do mosquito à água. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água. Uma campanha. Rádio Montanhesa. Você ouve a Rádio Montanhesa, de Ponte Nova, AM ZYL 347, 670 kHz. Na internet, www.montanhesapn.com.br. Baixe agora o aplicativo exclusivo da Montanhesa Ponte Nova no seu smartphone e ouça a nossa programação onde quer que você vá. A rádio amiga da cidade, Rádio Montanhesa. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço médio do porco em janeiro foi o menor desde julho do ano passado em várias praças, apontam dados do CPEA. Isso já descontada a inflação. O órgão explica que o primeiro mês do ano foi marcado por uma forte redução da demanda dentro e fora do país. Nos primeiros dias de fevereiro, os valores aumentaram em algumas regiões, caíram em outras, mas nenhum movimento chamou a atenção. Em Minas e São Paulo, por exemplo, o quilo do animal vivo tem sido cotado pouco acima dos R$ 6. Já o preço do algodão é o maior em quase 3 anos, também descontada a inflação. Ao longo de janeiro, a alta chegou a 20%, enquanto a cotação média da pluma foi de R$ 4,32 a libra-peso. O dólar mais caro e o aumento dos valores lá fora mexeram com os negócios por aqui, mas não foi só isso não. A previsão de uma safra menor neste ano e o fato de que boa parte do algodão foi vendida de maneira antecipada também puxaram os preços. E o Sicad, entidade que reúne membros do setor de carnes no Mato Grosso do Sul, aguarda uma resposta do Ministério da Agricultura sobre um pedido de liberação para a compra de gado em pé do Paraguai por frigoríficos brasileiros. Um dos motivos é a diferença de preço, R$ 230 a arroba por lá e R$ 300 por aqui. Mas mesmo quem está disposto a pagar esse valor bem mais alto no Brasil, sofre com a falta de animais. Ela vem desde o fim de 2019, causada por fatores como o aumento das exportações para a China e do abate de fêmeas e os longos períodos de seca, que afetam o pasto usado para alimentar o rebanho. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Segunda de Arrasar Bahamas, variedade, qualidade, muito preço baixo pra você. Massas com ovos Vilma, R$2,99. Milho verde Minas mais 170 gramas, R$1,99. Pote, pote 800 gramas, R$8,98. Biscoito cracker maisena Balduco, R$1,39. Filezinho de peito Pif Paf Cap, R$6,99. Kit Niel Gold shampoo mais condicionador, R$10,98. Amaciante P leve 2 litros, pague 1,6 litros, R$5,99. Segunda de Arrasar Bahamas, imperdível para quem quer economia. Dicas da CEMIG, se liga! A CEMIG tem vários canais digitais de atendimento para facilitar sua vida. Tem o aplicativo CEMIG Atende, tem o portal cemig.com.br, tem também o WhatsApp 31-3506-1160 e os atendimentos emergenciais por telefone pelo número 116. É todo mundo ligado e conectado com a CEMIG. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Boa tarde, programa Vicente de Freitas. Olá amigos e amigas, boa tarde, que seja uma semana reservada de coisas bonitas e gostosas, que seja uma semana de muita saúde, muita prosperidade na vida de cada um de vocês e da gente aqui da rádio também. Tá tudo bacaninha, tiveram momentos gostosos neste final de semana. Chocoronga, porque a vacina já chegou. 13 horas e 5 minutos agora, aos nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado. A você que está do outro lado do rádio, eu agradeço hoje, amanhã e sempre. E vou fazer de tudo para ser uma boa companhia. Finalzinho de semana gostoso, com chuva, tempinho ficou meio friozinho, uma delícia, né? Para curtir uma casa, ficar quietinho de perninhas pro ar. Belezinha puríssima, sejam bem-vindos a mais esta edição. Eu já vou abrindo as cortinas do mundo encantado da música. As canções chegam a partir de agora, a prestação de serviços, tudo isso para você que está do outro lado do rádio. Você está ouvindo o programa Vicente de Freitas. Eu fico olha, você não me engana. Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama. Podemos sair por aí, fazer um programa legal, e o fim de semana curtir. Que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração. Se tudo der certo assim, que bom, que bom. Vez. Tá todo mundo querendo te ouvir cantar. Vai pra galera! Falou, Ricão, deixa comigo! O jeito que você me olha, você me fascina. Eu fico louco por você e esse amor me domina. Podemos sair por aí, fazer um programa legal, e o fim de semana curtir. Que tal, que tal? Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração. Se tudo der certo assim, que bom, que bom. Que bom. Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão. O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão. É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita. Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. A felicidade chega um dia que vem. Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém. Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado. Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado. Retoca a maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Maquiagem cheia de coragem, essa mulher bonita que já não é menina, mas a todos fascina e a mim me conquista. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Não quero saber da sua vida, sua história, de 40, eu só quero ser. É isso aí, 13 horas e 15 minutos, boa tarde. Tá tudo bacana, tudo na paz de Deus e vamos seguindo. Daqui a pouco as notícias, a prestação de serviços para você que está aí do outro lado do rádio, já me fazendo companhia. Olha, lamentavelmente, Belo Horizonte, mais uma vez, aquele povo sofrido, sofre mais uma vez com as chuvas do final de semana. Ruas alagadas, casas inundadas, também a região metropolitana de Belo Horizonte, como Sabará, Raposos, as pessoas nem se refaz de um susto de uma grande chuva, lá vem outra. O povo ali tá complicada a situação. Aí entra político, sai político falando que vai resolver a situação dos ribeirões que transbordam em Belo Horizonte, mas só fica no brá, brá, brá. E o povo vai sofrendo a cada chuva, sem sossego, não é brinquedo, não. Então, Belo Horizonte foi muito castigada com as chuvas do final de semana. 13 horas e 16 agora, de Freitas. Isso mesmo, em 13 e 16.